E aí, pessoas, aqui é Jorge Augusto e eu vou reviver uma das melhores apresentações ao vivo que eu vi na minha vida. Fala, galera, aqui é o Álvaro e a gente vai falar um pouquinho do cara que praticamente cantou todas as séries de Tokusatsu que a gente conhece. Bem isso. E aí, gente, resolvi aparecer de novo, aqui é o Felca. Vamos lá, o baixinho loiro mais bizarro pra cantar as coisas. É uma tia velha loira. E sim, pessoas, mais um episódio da nossa mixtape especial que a gente tá fazendo de alguns artistas. E hoje o homenageado da vez é ninguém mais, ninguém menos que Akira Kushida, meus caros. Trazendo a nossa prata da casa, que é o Álvaro. E o convidado mais que especial, que sumiu por um tempo, mas agora apareceu, o Felca. Sou tão especial que eu me poupo de fazer muita apresentação. É, de especial passou de especial passou estrelinha, vagabundo. A crise me afetou também, tive que sumir um pouquinho. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar. Ai, Jesus. Outra... Meu, é a terceira pessoa que eu conheço que nasceu no dia, acho, do dia 17 de outubro. Por quê? A primeira foi meu pai. A segunda... A segunda vocês ouviram, a Rumiko Takahashi, do nosso episódio 62. E agora, o Kushida de novo. Só que ele nasceu em 17/10/48. Puta que pariu. É, bicho. Acabou a guerra. Acabou a guerra, o pessoal não perdeu o tempo. Repovoar o Japão. É, e eis que surge um dos cantores mais bizarros e mais adorados desse mundo. Cara, só porque ele é um Tamagotchi loiro, pô. Tamagotchi, meu Deus, que desesperada, cara. Vai tomar no cu. Não, só pra você ter uma ideia, o cara começou a carreira dele como cantor de aberturas e encerramento de Tokusatsu em 1980. Meu, 1980, o cara já tinha 30 e poucos anos, cara. Não, realmente, isso aí antes disso, ele teve uma bandinha, tipo, básica, assim, aqueles... Ele tinha 32 anos em 1980. É. Dá a impressão que ele era um músico com o significado original da palavra, tá? Era um músico medíocre, né? Assim, uma carreira medíocre, não como músico, né? O cara, alguém achou ele e viu que o cara tinha um talento absurdo. Só pode ser isso, porque... Deve ter sido algum... Só tocava em boteco, cara. Até hoje, assim, a gente revive isso, mas... Na época... Algum executivo devia estar na fossa, viu ele num bar, né? E deve ter pensado assim: epa, pera aí, o que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara é foda. Esse cara aí tem uma voz perfeita pro que eu tô procurando aí. Nossa, que visão, hein? O cara viu, sabe quando você vê um telão, o cara foi pra mente dele, assim, quando viu o Kushida. Puta que lá, merda. Mas, meu, não, se mas você... Dá a impressão que foi isso mesmo, sabe? Sim, o cara tava lá se matando e... De repente alguém viu que o cara tinha um talento vocal absurdo e falei, vamos aproveitar esse filho da puta aqui, vamos pegar ele e gravar alguma coisa pra ver o que vira. Pois é, e se você... É muito restrita a informação. Se você pegar, assim, ó, se você pegar a discografia dele, todos os tokusatsu que ele gravou, mano, é tudo sequência, velho. 81, 82, 83, 84 e assim vai indo, cara. Ele não parou. Sim, em tudo, até cara. Hoje. Até hoje, ele, o cara... O Álvaro também não tá... O baixinho tá aí até hoje. Nossa, ele é baixo mesmo, hein? Dá a impressão que ele é baixo. Nossa, ele... Não, mas ele realmente é baixinho, cara. Se você pegar mais ou menos a... Se você pegar dessas fichas de contigo, a altura, por exemplo, lá do marido da Sandy, que tocou com ele na... Eu ia... Eu vi o vídeo. Cara, eu não vi o vídeo. Eu estava lá em 2013, eu vi ele. É, o Jorge sempre esfrega na cara isso, cara. Você mora aí, porra. A gente mora a 600 quilômetros, né? Não, mas é o que eu tô falando. O cara é nanico mesmo. Eu diria que ele consegue ser até mais baixinho que o Álvaro. É, que isso? Eu sou mais alto que você, porra. Mais alto que eu, não, nem ferrando. Ah, eu sou, ok, foda-se. Cara, ouvintes. Vou sentir ofendido aqui. Ouvintes, pra vocês terem certeza, pra vocês terem a noção. Teve um encontro do Anime Sphere, isso entre os 15 primeiros episódios, eu, o Álvaro e o Zé. Eu era dos três hobbies. Dos três eu era mais alto. Mais alto. Mais alto nada. Você tinha uma foto, né? E eu tenho 1,70, meu cara. Eu tenho 1,70. O Álvaro consegue ser mais baixo que eu. O Álvaro me contou essa história. Então, peraí. É o Zé que é mais baixo que a gente? Sim, o Zé é o mais tampinha. É o Zé, então. Não é o Jorge. É o Zé. Eu achava que você que era mais baixo. Não, é o Zé é o mais tampinha. Ok. Por assim, eu sou o Aragorn, cara. Vocês são os hobbits do Aragorn, porque eu tenho 1,90. Você tá mais pra Gandalf mesmo, cara. Relaxa. Nossa, eu tô tão acabado assim, ó. Vai pegar. Eu não tô parecendo um mendigo. Ó, tirando esse negócio de alturas à parte, porque esse cast não é pra falar sobre as nossas alturas, e sim sobre o Akira Kushida, caralho. É, vamos voltar, gente. Mas assim, por mais que ele seja baixinho, o cara é um gigante cantando, velho. Exatamente. Isso aí não tem como negar, cara. A voz do cara é imponente. Isso aí é foda, cara. Não, imponente e inconfundível, né? Porque assim, você escuta umas duas primeiras notas da voz dele, você já sabe, porra, é o Kushida. Sim. Depois que você assimila que é ele, assim, você começa a achar em todas as séries, assim, pô, é o. Ele cantando e tal. É ele, sabe? A voz dele realmente. E ainda tem gente que fala que o japonês fala tudo igual, é tudo igual. Então, até essas mulher cantando, às vezes parece mesmo. Ah, mas assim, isso em todo mundo, cara. Tem, assim, não que todo mundo é igual, mas tem grupo de pessoas que é tudo igual. Você pega a mulher baiana, canta igual a Ivete Sangalo. Pega a carioca. Aí. Acontece é que a Ivete aqui no Brasil é referência. Assim como o Kushida é lá no Japão. Ora. Exato, isso aí contribui realmente. O que se destaca, daí fica todo mundo. Você começa a perceber as vozes parecidas, mas de cabeça assim, não quase ninguém com a voz parecida dele. Assim. Pra você ver a questão da diferença, ele ficou um tempinho parado, assim, no final dos anos 80 e nos anos 90 inteiro. Mas quando voltou nos anos 2000, o cara tá gravando quase um por ano. Também, cara. Mas isso é junto com a crise do Tokusatsu, cara. Foi diminuindo, depois teve outro fôlego, né? Sim. Um ele percebeu disso, que né? Nos anos 90 tava ruim essa produção, aí falou, não, tava... eu não vou me associar a isso. Pode ser, cara, porque Zurend é um bicho, cara. Nossa senhora, cara, eu não consigo parar de pensar nisso. Cara, simplesmente... Ele pegou e resolveu fazer música pra anime. Então, daí é uma parte que eu não conheço tanto. Sim, eu gosto de anime, mas eu não escuto. Eu não sei. Porque agora tem muita banda, né, cara? Em anime. Anime é bem mais. Sim. A produção tá muito grande. É que assim, anime, desde sempre, primeiro de tudo, o anime sempre foi utilizado pra divulgar o mangá. E depois ele se aliou a divulgar as bandas japonesas de rock e de pop. Bleach que eu diga, né? O Bleach é o que eu mais vi isso. Então, Bleach, Naruto, One Piece, você tem assim pelo menos um. Assim, ele tem cerca de umas 20, 30 aberturas e 20, 30 encerramentos. São 60 bandas atuando no anime. Você vê como é que o mercado muda, né, cara? Porque eu tô assistindo o Hakusho. Daí, cara, assim, a abertura de encerramento muda, tipo assim, muito pouco. E a de abertura, ela muda só uma vez, cara, na série toda. Sim, mas lembrando que... O mercado mudou muito, né? Então, dos 80 pro 90. Lembrando que o Yu Yu, ele é um anime do final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, ah, você tinha um cenário ali. Já Naruto, que é do meio dos anos 90 até hoje, que se você der uma olhada lá no nosso site, você sabe que o Shippuden... Que eu te mando, mas... Você sabe que o Shippuden vai acabar essa semana? E aí, otakus, nota do editor. O anime de Naruto Shippuden já acabou. Então, segura as pontas aí que o cast vai continuar. Do sabia não. Quem? O Naruto Shippuden vai acabar essa semana, cara. Com certeza eu vi isso no Face pelo Tokusphere lá. O Tokusphere não, o anime do Sphere lá. Exato, porque cara. Eu... Se você... Se eu sempre vejo assim que porra é essa, deu quando assim, ah, é o anime do Sphere. Rapaz, essa semana... Tokusphere daria um... Essa... O Tokusphere daria um bom nome. Sim. Não daria não, cara. Não. O outro é mais legal. Mas enfim, voltando à pauta. Sim. O Akira, ele fez muito anime, principalmente Kinnikuman, que é conhecido aqui no Brasil como Mr. Músculo. E ele foi... ele não teve exibição na TV aberta. Aliás, teve, mas por pouquíssimo... Ele teve, mas por pouquíssimo tempo. Na Globo. Acredite ou não. Mr. Músculo não passou na Globo? Eu achava que passava na Band. Foi na Globo ou foi na Band, cacete? Não sei, falar. Mas eu lembrava de... Eu lembro da época, mas eu não lembrava onde. Mas, enfim, foda-se, isso não é... Enfim, ele chegou a passar de leve na TV brasileira. No mais, ele passou foi na TV a cabo. Nossa, agora que eu procurei aqui, eu assisti essa porcaria, cara. Passava na Fox. Então, TV a cabo. Nossa, foi o que cara, acabei de esse dizer. Anime era muito sarro, cara. Era uma piada muito legal. Pois anime. É, aí O Akira fez algumas músicas pro anime chamado Samurai Flamenco. E também um dos meus favoritos, que fez uma das aberturas de Toriko, cara. Cara, dos animes que ele fez, eu não vi nada. Eu lembro de um pouquinho do Mr. Músculo, mas o resto, nada, nada, nada. Não, mas animes... Na Globo mesmo, então... Foi na Globo. Eu tava certo? Porra, eu tô com a memória boa, graças a Deus. Eu acho que eu lembro da Globo, pelo menos. Porque graças a Deus, eu tô com a memória boa, então. É que eu gravava. Isso aí, ó. Ainda bem, né, Jorge? Na sua idade tem que começar a se cuidar mesmo, cara. Mas, não, você... Não, eu fiquei chateado porque... Até mesmo nos outros podcasts estão dizendo que eu sou velho. Olha só, olha o que você causou. Você é, cara. Eu não, foi o Zé, eu só tô continuando o legado dele. Enfim, voltando. Quer falar de coisa velha? Eu deixava gravando VHS amanhã, no super lento, pra pegar a manhã toda, pra eu poder assistir os desenhos que passavam na Globo quando eu chegava da escola. Puta que pariu. Cara, tem gente que escuta a gente que não sabe nem o que é VHS. Ah, cara, o povo tem que morrer. Tem gente que não sabe nem o que é DVD mais, cara. Bom, nossa. Vamos voltar pra pauta, por favor, né? O Jorge vai dar bronca na gente. Nada, vai ser o podcast mais legal, cara, porque eu tô aqui. É, já é a segunda vez que eu peço pra voltar pra pauta, mas vamos lá. O cara, só pra você ter uma ideia, ele começou toda a carreira dele com rock and blues. Em barzinhos e casas e tudo mais lá do Japão. E foi assim que ele foi descoberto. Eu falei, cara, ele tava na sarjeta mesmo, tem hora. Sim, e assim, ele também ganhou, ali assim, ele ganhou muita visibilidade, principalmente quando ele começou a vir aqui pro Brasil, em meados de 2004. Ah, sim, 2004, demorou. Aliás, 2004, por volta ali do meio dos anos 2000, foi quando ele veio aqui pros eventos aqui no Brasil. Obviamente, por causa das músicas de Tokusatsu. E foi quando começou mesmo, quando começou o Anime Friends a fazer um sucessinho melhor também, né, cara? Sim, é que o anime... Melhor? Porra, o negócio virou um evento, cara. O Anime Friends, ele começou por volta de 2003, 2004. Ele era uma coisinha muito pequena. Quando o negócio começou a estourar um pouco mais, que foi por volta de 2006, 2007, 2008... É aí que os japoneses começaram a vir pra cá, pro Brasil. Mas eu lembro quando veio o Jirai, o Shai, nossa, eu fiquei maluco. Olha, e hoje em dia, o Akira, ele só é um dos japoneses cantores ou artistas que seja que mais veio pra cá. Aqui virou um ponto mesmo, né, de turnê por causa disso aí, cara. O Brasil mostrou que não era à toa que gostava de tokusatsu e anime, cara. Aqui cara, a gente mandou ver mesmo. Sem zoeira nenhuma, o show de 2013 que vocês dizem que eu esfrego na cara, mas é que eu fico contente. O show mas, olha você esfregando de novo. Não, mas cara, sem zoeira nenhuma, pelo menos umas 5, 6 mil pessoas estavam lá. Nossa, é legal, né? Campo de Marte inteiro. Não, mas é, se você pegar o palco principal do Anime Friends, assim, ele pegou pelo menos uns 200 metros em raio e lotado de gente. A única coisa, assim, que é triste, né, assim, que não dá pra fazer uma gravação, né, mais profissional pra DVD, essas coisas, né, porque no Brasil tudo é mais caro, então essa logística acaba sendo mais absurda, assim, né. É uma pena, porque aqui o público, nossa, não deixa nada a desejar, cara, o público aqui. É legal demais isso. Sem zoeira, o show foi inteiro, todo mundo cantando, junto com Akira Kushida. E foi a primeira vez que eu ganhei respeito, que eu dei respeito pra família Lima, velho. Porque assim. É foda, cara. Porque assim. Eu sempre achei isso legal. Então, assim. Nem conheço. Eu sei quem é, mas nunca escutei nada. Então, o que acontece? Uma coisa é você respeitar a família Lima por eles serem músicos multi-instrumentistas do jeito que são. Outra coisa é você ver os caras tocando com alegria e cantando todas as músicas sem errar a letra. Em japonês, diga-se de passagem. O Jiraiya foi foda, eu ouvi o vídeo esses dias aí, os cantores de Jiraiya, foi legal. Foda. Sim, foi foda demais, velho. E ainda mais na parte onde eles cantaram junto com o Takumi Tsutsui. Sim. Ah, mas é que eu tô falando, velho, eu vi esse vídeo esses dias aí. Sem contar que o Tsutsui é outro japonês famoso aqui que não deixa de vir. Ele já veio pelo menos mais de umas 10 vezes. Isso é fato. Ele tá sempre aqui, cara. O cara provavelmente deve ter casa aqui já. Não, já tá... ele tem parentes aqui. Aí, ó. Já tá... Tipo, nossa, sério? Legal. Mas assim, o caso do Akira, ele é super simpático. Cara, você tem que chamar ele de Kushida, porque de Akira tem uma João, cara. Tem um monte, Akira, cara. Deve ter uns montes. Então vamos utilizar o apelido que ele mesmo pediu pra ser chamado, de Kushi. Kushi? É. Eu não sabia disso. Kushida. É ele tentando falar o nome dele brasileiro, né? Kushida. Como é que você me chama? Falei, Kushida. Enfim, ele é bem, assim, pelo que eu pude ver ele no palco, assim, além de toda a presença de palco, que ele sabe animar a galera, o cara é super gente fina, simpático, humilde. É só o cara vir aqui, cara, e ver que vim várias vezes e já mostra isso, cara, porque não é fácil vir pra cá, bicho. Não é só pelo dinheiro, não. É uma viagem absurda. Sim. Cara... Não é pouca merda, não, a viagem, cara. Olha, dá pra ver que os caras curtem, né? E eu posso dizer que ele só é um dos mais aplaudidos pelo povo brasileiro. Junto nessa turminha aí, a gente pode pegar, por exemplo, o cantor lá da música dos Cavaleiros do Zodíaco. Que eu esqueci o nome dele. Nobu Yamada, verdade. Nobu Yamada. Não tô lembrando o sobrenome. Ele é outro também que tá sempre aqui. Ah, tipo, ele. O Akira Kushida. Ixi, tem uma porrada de gente aqui que tá, faz parte, inclusive, do projeto chamado Super Friends Spirits. Que tem um brasileiro no meio. Um brasileiro? Eu diria que tem mais de um brasileiro. Não é um só? Não. Inclusive tem aquela minazinha lá que canta a música dos Cavaleiros desde pequena. E assim a gente pode chegar a alguns nomes dos tokusatsus que ele gravou as músicas. Prepara a lista. Prepara a lista. E assim, grande parte das músicas você vai estar ouvindo no fundo deste episódio e no segundo bloco mais direto. Primeiro, em 81, Taiyo Sentai San Vulcan. Em 82, Policial do Espaço, Gavan. Em 83, Policial do Espaço, Charivan. 84, Policial do Espaço, Shider. Em 84 também, Kamen Rider ZX. Em 85, Jaspion. Em 88, Jiraiya. Em 89, Giban. E aí vem a época que ele começou a gravar bastante Super Sentai. Em 2001, Gauranger. Em 2002, Hurricanger. Em 2003, Abaranger. Em 2004, Friends 5. Em 2005, Madiranger. E aí tem um que destoa, que é o Speed Phantom. Tem o Bokanger. Aí tem o do Henshin, que é Lion Maru G. Tem o Jukin Sentai Gekiranger. O Engine Sentai Go Onger. E aí a gente vai pros animes, que é o Hikaruon, Hooligan, Kinnikuman, muitas partes do anime, Samurai Flamenco e uma das minhas preferidas, Toriko. É isso aí, você já queria que a gente gravasse um cast sobre Toriko faz tempo, né? Oh, eu já tô chorando aqui pra ver se a gente grava uma de Toriko. Por mais que Toriko tenha cerca de uns 200 episódios, nossa, não é muita coisa. Imagina! Comparado. É, se bem que comparado a Cavaleiros é bastante coisa. Mas... Ah, Cavaleiros 614? Mal, Álvaro. Outro dia eu descobri um anime chamado... Eu não sei como pronuncia. Eu falo Gintama, mas... Gintama. Tem gente falando Gintama. Cara, tem quase 400 episódios, cara. É isso mesmo. Pelo visto é sucesso, porque tá porrada... E é 20 e poucos episódios cada temporada. Já tem mais de 10 anos. Só pra avisar, olha, viu? Só pra avisar, eu exagerei no número de episódios do Toriko. São menos de 150. Olha. Dragon Ball já superou isso na época, uma vez. Dragon Ball já superou isso só na Saga Z. Também, né? Não é. É que na minha cabeça eu falo Dragon Ball já o Z. Nem lembro. Eu sei que tem Dragon Ball os outros, mas. É, tem as sagas, que é o Dragon Ball clássico, o Dragon Ball Z. E se a gente levar só pelo canônico, vai direto pro Z. O GT não existe mais. Não, o GT existe, ele só não é mais canônico. E obrigado, Toriyama. E obrigado, Toriyama, por mais essa citação. Nossa, não é mais canônico? Não é? Não é? Eu nunca gostei de GT, então pra mim tanto faz. Apesar que eu... do final do Dragon Ball Z, ele vai direto pro Dragon Ball Super. Que bom. É, o Super deu isso a entender, né? Não é que deu a entender, isso é certo. É, sim, é. O Ubu até sumiu. Esqueceram dele. Yararete bakari no toki da ate aru sa. E agora, com esse segundo bloco, dividindo o nosso podcast em dois, vamos partir para as nossas escolhas pessoais sobre as músicas do Akira Kushida. Nós vamos falar todas de uma vez, três cada um, para não estender muito o episódio. E... aí a gente vai colocar as músicas todas em sequência, ok? Primeiro os convidados, vai, Felca. Bem, é que tem muita música dele, então fica difícil, óbvio, mas eu vou pegar aqui uma do Jaspion, né? Que é Powerful Fight, do Jaspion, que eu gosto muito. E tem duas do Jiraiya são legais pra caralho, que eu não sei falar essa porcaria, mas é o Nare Jikou, Jikouchi. E aquela Shinobi 88. São músicas bem legais aqui dele. Então, tem muita música, tem muita. Mas, como tem que escolher, é foda. Tá, mas ele não é porque eu gosto mais, é porque acabei achando mais cedo, assim, lembrando que é ele. Beleza, tenta repetir o nome das músicas devagar e pausado para todo mundo conseguir ouvir e entender, por favor. Ah, tudo bem. É do Jasper, que é Powerful Fight. É do Jiraiya, que é Unare Jukouchi. E a outra é do Jiraiya também, que é Shinobi 88. Ok. Álvaro, tua vez, man. Rapaz, é bem o que você falou mesmo. Tem muita música. Eu queria escolher pelo menos umas 5 aqui pra poder colocar já. Mas... vamos lá. Eu vou pegar a primeira e única abertura do Gavan. Do Jaspion vai ser a musiquinha de batalha, que é a Ginganotanza. Essa é foda. Essa é foda demais. E só pra terminar aí com Giban. Vou te defender. Nossa, cara, essa versão em português é muito brega, mas eu escutei, né? Vamos lá, Álvaro. Repete. Devagar e pausado o nome das músicas para os nossos ouvintes entenderem. Abertura de Gavan. Último Ken de Gaban. Giaban. Isso. Ou como você quiser falar. A do Jaspion é a Ginkanotanza. Ou Tarzan, dependendo se achar aí também. E a abertura de Giban, que é aqui do Ken de Giban. Beleza. Agora, a minha vez. Eu vou ser meio óbvio, vamos dizer assim, né? Porque eu vou escolher, pra mim, a Sekai Ninja Sen Jiraiya, que é a abertura do Jiraiya. Sim. Eu vou escolher a do Dylion, que o nome desse é. O nome da música é essa mesma, Dylion. E Guts Guts do Toriko. Então é uma coisa de anime, pelo menos, né? Até não, por... tava... Tem que... Porque eu não lembro. Pois é. Eu digo Guts Guts do Toriko porque a música é muito foda. E eu escutei essa versão. Novamente vou jogar na cara de vocês, tipo, ao vivo, okay. Em 2013. Repetindo, pausadamente pra todo mundo ouvir. É Sekai Ninja Sen Jiraiya, a abertura de Jiraiya. Dylion de Jaspion. E. O cara tossiu! Bem isso. Ou acabou com o meu boi, né? E Guts Guts, abertura de Toriko. Daqui a gente já se despede, porque. Mixtape. Curtinho assim mesmo. Era pra ser curto, né? Mas não acho que vai ser muito. Não, mas você. Você curta a parte da gente falando. Você que vai ouvir o episódio, você vai ver que não é curto, não. Curto é você vai ouvir a gente falando. O resto vai ser só coisa boa. Mas assim, pra quem não conhece, ou tipo, procure. Tem. O Akira Kusto é um puta de um cantor, é um velhinho, gente boa pra caralho. É, ele. Nem parece a idade que tem, cara. O cara é mó, né? Conservado. É japonês é conservado. É, mais ou menos, né? Tem uns que chegam nos 70 apodrece de uma vez. Não, mas normalmente aqueles que se cuidam e normalmente aqueles que são mais famosos, eles são bem mais conservados. Mas é bem isso, tipo, pra quem quer uma dica também, tem um. No Spotify paga nós, mas tem um. Uma playlist do dele, né, no. E um show ao vivo lá. Em que ele canta todas as músicas dele. Não, mas acho que a gente vai falar aqui, vai estar lá. Pode ter certeza que eu vou colocar no post aqui essa playlist. Eu vou tentar entender como é que eu vou fazer isso, mas suave. Mas eu queria só falar uma coisa, assim, que muitas das músicas que a gente gosta do Kushida, eu esqueci o nome dele, não sei como é que fala, do Akira, como diz o jovem. Tá Kushida, difícil, tá difícil, hein, velho? Tá difícil. Do Kushida, cara, a gente tem um. As músicas. Elas estão muito vinculadas às cenas de ação, de abertura dos tokusatsu ou animes, cara. Então isso aí. Cria um emocional mais forte até, cara. Sabe? Com certeza. tenta assistir alguma coisa, ver uma abertura com ele cantando, abertura de uma série dele cantando, talvez até te interesse mais. Não a série em si, mas você vê que a música é um complemento, né? Sim, da, e se você prestar atenção, as músicas do Akira, eles são assim, são muito, muito pra cima. Você vê muito poucas músicas que são tristes. É, tem, saindo um pouco disso, o encerramento do Gaban, assim, ela é triste, mas não é triste assim de... Ela é heróica. Heróica, sem razão. Não, mas é mesmo, cara, sem sacanagem. Você usou a palavra melhor, não é que ela é triste, como ela é parada, é diferente. Realmente as músicas, a maioria é pra cima, é de ação, é do herói vencer tudo. Com certeza. Mas aqui do Gaban, toda vez que eu escuto, cara, eu fico um pouco assim, pô, isso aqui é música, mas que é foda, sabe? Assim, não tô entendendo porra nenhuma, mas eu tenho... Você sabe que a música não é putaria, não é sacanagem. Música tem um pouco disso, mesmo que a letra não entenda, ela mostra uma emoção. Como a emoção não aceita ficar xingamento, essas putarias. Você também tem que entender. É que digamos aqui, o Akira, ele é daqueles artistas que preza pela coesão da coesão da obra dele. Porque, putz grila, cara, o cara ele tem um público fiel há pelo menos uns 30, 40 anos. O cara tem 68, né? E começou velhão, né? Então, o cara tem garra. O cara... Meu! Ele tá uma tiazinha muito massa. Que coisa nojenta, corta essa porra. Agora então. E aí, Felca, o que você anda fazendo aí na internet, hein? Vamos na hora do seu jabá. Meu jabá. O jabá é meio do Álvaro também. A gente sabe que o projeto que. Não é só projeto, tá em andamento. Antes que todo mundo já pense que é só nas nuvens. Ele já tá no forno. Já tá no forno. Eu só preciso tirar do forno que eu tô trabalhando aqui. A gente vai fazer o nosso podcast sobre Tokusatsu. Olha aí, então, que beleza. Isso que eu sempre quis. Que eu gosto de anime, mas Tokusatsu é o que manda, cara. Não tem essa, não. Olha aí. É foda. Em breve, no feed do Anime Sphere, mais perto de você. É, o Jorge cedeu um puxadinho pra gente. Aí a gente vai. Essa chance aí. Vai pegar, eu vou pegar e vou fazer dar certo. E assim a gente termina com o nosso jabá também, né, velho? Manda aí. Opa, claro. Manda. Quem? Ó, quer ver? Quer mandar e-mail? contato@animesphere.com.br. Quer mandar aquele tweet maroto? ff_animesphere. Quer comentar lá nos posts que vão no Facebook? Você procura Animesphere lá no Facebook ou simplesmente você digita facebook.com/animesphere.podcast. Você quer comentar nos posts? Principalmente porque a gente já tá tendo o Animesphere News desde essa semana, que a gente vai datar essa gravação, não tem jeito. Mas... Tem problema. A gente tá... Eu, no caso, tô postando umas notícias quentinhas do mundo dos animes e dos mangás aí, vocês não perdem por ler. Pior que eu leio sem saber que é. E a gente também vai citar algumas coisas quando tiver as nossas leituras de e-mails e comentários. E também, essa eu já me apropriei da frase lá do Ucho dos Losticos. Se você tá vendo que a gente faz parte das redes sociais principais, você procurou uma rede social e ela não é principal, sai daí, seu sem galera. Eu nunca entendi esse negócio, mas tudo bem. Depois eu explico, você vai entender. De resto, um grande abraço a todos vocês, mesmo vocês que não nos mandam e-mail e não comentam. Ah, e outra coisa, se você puder dar aquelas 5 estrelinhas no iTunes e comentar, já é ótimo, porque aí, se o povo procurar podcast de anime no iTunes, vai achar a gente e tirar um pouco da concorrência da frente. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais, gente. Até mais, galera. Falou. 切れそうなこの若さ。待ってろよお前、許しはしない。怒りを込めたデザートが光れ、うなれ、切り裂け。飛行真空圏、俺に言う心配無用、最後の敵まで逃がしはしない、引き受けた。さあ来いよお前、借りは返すぜ。鍛え抜かれた力で技で 君の願い、あなたの つけろ俺はここだぜ一足も先光の速さで明日へダッシュさ若さ若さってなんだ振り向かないことさ愛ってなんだためらわないことさ GABA あばよ涙 GABA よろしく勇気宇宙刑事 GABA、死の顔して心で爪を研いでるものさ俺もお前も名もない花を踏みつけられない男になるのさ若さ若さってなんだ諦めないことさでなんだ悔やまないことさギャバあばよ昨日ギャバよろしく未来宇宙刑事 星屑が故郷の 追いかける、わかっているさ、愛するものを自分を捨てても守るんだ。自慢自慢、人は誰でも自慢自慢、一つの太陽なら燃える、だから輝く、吹き飛ばす闇を。ただのゲームさ、戦いも。君の微笑み美しいから、大きな敵にも勝てるんだ。一番一番、人は誰でも命を重く惹かれ合う、強く人を刑事、自慢自慢自慢、人は誰でも自慢自慢、一つの太陽だから燃える、だから輝く、吹き飛ばす闇を。 けた悔しさは次には勝つ強さに変えろ 世界中から捕まえる夢は無敵のグルメさファイターさあ海の底へ氷河の果てへ飛んでジャンジャンジャン叩けノックノックノック感謝込めていただきますウォーウォー釘パンチウォーウォー連発でガツガツにガツどんな夢も食えるウォーウォーこれだけのウォーウォーフルコースガツガツにガツ集めるのさ世界をさらに乗せてが吉日さ旬が今日なら登るぜタワーどんな食材一つにも宿る命は輝くファイヤーさあ空の果てへ大地の底へ走れダスダスダスだけキキキ愛を込めていただきますウォーウォークルメ細胞ウォーウォー聞き分けないガツガツにガツ壁を越えろ進化ウォーウォー待ってろよウォーウォーメインディッシュ絶対絶対だ手に入れるぜ危険はスパイスだろさ世界をさらに乗せて